Salve, salve, pessoal, aqui é o Eric Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem também. Espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Recentemente eu estava assistindo um vídeo no canal do Ancapsu, né? E eles estavam revoltados porque o Nine Fingers se recusou a mandar munição para a Ucrânia, né? Engraçado que o mesmo foi totalmente contra quando foi mencionado dar dinheiro para a Argentina, Venezuela e Cuba para eles investirem em infraestrutura. Não que eu seja a favor, pessoal. Eu só espero um pouco de coerência. Tipo, a gente tem que investir na infraestrutura do nosso país. A gente tem que investir na segurança do nosso país. Não tem que ficar investindo em países externos. Temos que focar aqui. Tá ligado? Nosso dinheiro tem que estar aqui, alocado aqui, não fora. Mas esses caras, como o Peter Ukraniev, esses boomer, o cara já tá velho, já tá delirando, o cara não acerta nada, tá ligado? O cara fala uns bagulho óbvio, que até uma criança sabe. Sabe essa porcaria de PNA, enfia PNA na, sabe, naquele lugar. Parece que o cara não entendeu que o propósito do Putin nessa guerra não é conquistar território. Os territórios que ele queria, ele já tem. Luhansk, Donbass e Crimeia, ele já conseguiu o que ele queria. O propósito do Putin é fazer igual aconteceu no Afeganistão, é alongar a guerra o máximo possível para desgastar o Ocidente, principalmente os Estados Unidos. Esses países da Europa estão quebrados, eles não têm dinheiro nem para ter munição, eles não têm nem mais munição. Foi toda a munição embora. Eles estão querendo jogar nessa guerra Coreia do Sul, Japão, Singapura, tá ligado? Estão querendo que outros países banquem, até mesmo a Tailândia banque uma guerra que não é deles, tá ligado? Que também não é nossa, porque eles estão quebrados, tá ligado? Eles ferraram com o Ocidente, quebraram o Ocidente nos últimos 20 anos com essa agenda de multiculturalismo, igualdade, diversidade, inclusão, representatividade, equidade, toda essa babaquice quebrou o Ocidente está quebrado e o Putin sabe disso. Então o Putin, ele quer o quê? Alongar essa guerra o máximo possível para estagnar economicamente o Ocidente, forçando os governos ocidentais a imprimir dinheiro. O Putin, ele tem bala e tem munição para os próximos 10 anos de guerra. Ele pode ficar com essa guerra por 10 anos, ele não tá nem aí, pô. Ele vai morrer em breve, então ele tá cagando para isso. Ele só quer desgastar o Ocidente. Hoje faz total sentido para mim porque a obsessão do Ocidente por imigrantes, principalmente imigrantes do sexo masculino, que esses imigrantes vão ser usados como bucha de canhão. Basicamente, o exército ucraniano, pessoal, nem existe mais, tá ligado? Quem tá na Ucrânia lutando, pra vocês terem uma ideia, é França, é Estados Unidos, é Inglaterra, é Suécia, é Canadá, tá ligado? Tudo à base de mercenário que eles financiam. Inclusive, tem até gente do ISIS, do Estado Islâmico, na Ucrânia, que estão sendo financiados pelo governo americano para lutar essa guerra. A Rússia tá batendo de frente com 6 países e ainda tá ganhando, tá ligado? Com 6 países. Eles não estão perdendo, tá ligado? As baixas na Ucrânia são monstruosas. Скільки не стріляй наш край, скільки не пали поля, житиме вічно наша ненька родичина раз земля. Коли не біли, полетіли, бо не мали права. Inclusive, tem um vídeo aqui do canal que eu menciono isso, que na Europa, o que está acontecendo? Cidadãos expatriados ucranianos do sexo masculino estão sendo presos e estão sendo realocados para a Ucrânia para lutar a guerra. Tá ligado? É isso que eles estão fazendo. Inclusive, até homens que não são ucranianos, mas são casados com ucranianas, estão sendo forçados a lutar na Ucrânia. Estão sendo presos e realocados para a Ucrânia. Eu vou começar a postar aqui no canal vários vídeos relacionados à Ucrânia. tá ligado? Sobre como o exército ucraniano é covarde na forma como eles vão lá coaptar os soldados, inclusive adolescentes. Tem adolescente de 13, 12 anos de idade que está sendo forçado a lutar essa guerra. Se eles não lutarem, eles matam a família dos garotos. Mas, claro, isso o Peter Ukraniev não mostra, né? Não mostra. Porque esse pessoal libertário, tá ligado? É muito idiota, cara. Você vai ver os comentários lá no canal desse Peter Ukraniev, cara. É cada babaquice, mano. Os caras parecem até esquerdista falando. Parece liberal americano falando. Umas babaquices. Basta você ver, a maioria do pessoal que apoia a Ucrânia é liberal, é esquerdista. Tá ligado? Se você apoia a Ucrânia, você apoia o plano Kalerg, o plano Kaufman, o plano Rotten. Se você apoia a Ucrânia, você apoia toda essa agenda LGBTQIA+. Você apoia o feminismo. Aborto, misandria, ginocentrismo. Se você apoia a Ucrânia, você tem que sentir vergonha de si mesmo, pô. Principalmente se você é um homem desperto, pô. Você tá apoiando um país que é totalmente contra você. Não que eu seja a favor da Rússia, mas é o seguinte. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Meu inimigo é o Ocidente, tá ligado? O Ocidente tá ferrando comigo, não é a Rússia, não é o Putin, é o Ocidente, pô. Eu quero que o Ocidente se exploda. E se o Ocidente tá financiando a Ucrânia, então a Ucrânia é minha inimiga também. Tem que ir pro saco também. E vale lembrar que o movimento FEMEN, né? Da Carla Zambelli, da Sarah Winter, veio tudo da Ucrânia, pô. Então foda-se os ucranianos. Inclusive, tem muitos vídeos interessantes circulando aí na rede de ucranianas, né? Que fugiram do país, né? Porque elas têm esse privilégio de ir embora, né? E o que aconteceu? Elas saíram da Ucrânia, foram pra Suécia, foram pra Alemanha, foram pra França, foram pra Inglaterra, como sei lá. Chegando lá, elas viram o que tá acontecendo com esses países. Inclusive, tem até um vídeo recente do canal do Joseph Paul Watson, de uma ucraniana que ela foi morar em Birmingham, que é a segunda maior cidade da Inglaterra, e ela ficou chocada quando chegou na cidade. Ela falou que não viu nenhum no bairro dela, nenhum homem britânico ou mulher britânica. Não tinha um europeu. Era tudo paquistanês ou nigeriano. Só tinha esse tipo de gente. E o bairro era totalmente seguro, ela falou. Ela disse que era mais seguro estar em Kiev, abaixo de míssil, do que na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Mas, claro, o Peter Ukraniev não vai te falar isso. Por exemplo, o caso da garota ucraniana que, ao desembarcar da Alemanha, em menos de 4 horas, ela foi violentada por 3 imigrantes em menos de 4 horas em solo alemão, pra você ter uma ideia. Também tem um caso das gurias que foram ficar na Suécia, na cidade de Örebro, e elas quase foram violentadas por 50 muçulmanos, tá ligado? Então a mulher ucraniana tá até voltando pra Ucrânia. Tem até o desabafo de uma que elas falam o seguinte, que é muito mais seguro você morar na Ucrânia, em Kiev, do que você morar na Suécia, em Malmo. Porque a qualidade de vida é horrível nesse país. O feminismo ferrou tudo nesse país. E elas estão, sabe, vendo a merda que é o Ocidente. E até começando a apoiar a Rússia. E começando a até se envolver com soldados russos para ir para a Rússia. Porque elas veem, se a Ucrânia ganhar, a Ucrânia vai se tornar uma Europa. Elas não querem mais isso. Quem diria que elas seriam redipladas de um jeito totalmente diferente? Mas, claro, isso o Peter Ukraniev não mostra. Até a próxima.